Salvador, bom dia, até 3520, posição 7, autorização João Pessoa, 370. 3520, autorizado João Pessoa, 370, perdão, 7. Pela esquerda, na Pucajá, Maracaju, transponder 5136, controle Salvador, 119.8. João Pessoa, 370, Puca, Jamo, Aracaju, Upper Zulu, 17. Controle 198, não copiou o transponder somente. 5136. 5136, até 3520. Correto, pronto. Gente, obrigado. Informação, senhora, identificação, voo de Aracaduna, a chegada Bomé de Una, este mantenha 2 no PS sem restrições, ajuste padrão. Um 3816, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, ficar em funcionamento até 3520. Autorizado, chame táxi. Autorizado, até 3520. Autorizado, chame táxi. Gente, autorizado. Hotel Salvador, Porto Tamo, Fox. Ok, finalizou o rebote. Relato, bom dia, senhora. CO 4:15, confirme pra ouvir. 2:15, muito baixa transmissão, só pra ouvir. 1-0-5, sente. Tô 3520, veio a parte principal, texto Índia. Ponto de espera da 1-0, chama na frequência, que é legal, 1-0 no 3. Gente, mantenha o ponto de espera. Estabilizou o campo à vista, tá? 3-8 no 6. 3-8 no 6, completa de aproximação em LS, China Pro em 1-1-8, decimal 6-12. 3-8 no 6, obrigado, bom dia. Salvador está 3-8 no 6, vai passar o Índia Sierra, estabilizado final da 1-0. 3-8 no 6, continue a aproximação, acho que está livre. Vai aguardar, está 3-8 no 6. 5-20, tem controle de costa em parada, autorizando. 3-5-2-0, linha decolar, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 099, sem parada. Carinho decola, está 3-5-2-0. Ah, rabar. Salvador, good morning, you're sitting at 1-9-1-1. Stand by to copy. Standby, you're sitting at 1-9-1-1. Se estiver no 1-9-1-1, contact 1-2-1-1-0. 121.10. Affirm. Thank you. Good evening, 1911. How much time do you need to push back and start up? 10, pouso autorizado, tá 38 no meia. 3520, decolou 26, controle Salvador, 119.8. Obrigado, boa noite, 3520. Falou, bom pouso aí. Valeu, velho. Economia 1122, libera direita, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7 para 3520? Prossiga. Mais quantas milhas para livrar informações? Inicialmente mais 10 milhas, após vamos fazer uma nova análise, mas inicialmente 10 milhas ainda. Após os desvios, está autorizado João Pessoa, pelo Centro Recife. Após desvio João Pessoa, está 3520. Ative e chame o mesmo em 2685, alterando 2545, está 3520. 12685, confirma a secundária? 2545. Obrigado, bom dia. OBT, to your flight plan. 520. 5 minutos. Portão, boa noite, bom 561. All passenger on board, we are all ready. Roger, your flight plan is to 0430 Zulu, is it? 0530. 119.8. Muito obrigado, conforme TNA0 para o Galeão, para Zulu 44. Decolada 10, curva direito, São Voo 1, com transição Dauclo, 5-1-5-6. 19-8, chamará quando pronto, na posição 10. Muito obrigado. Trouxe Galeão, correto? Gente. Argentina 20 and 101. Go ahead, sir. Sir, we got company personnel making a new flight plan. In the meanwhile, we are ready for push and start. Can we do that? Okay, negative, sir. Only after your flight plan is approved. Okay, okay. Stand by, obrigado. 211, is it ground again? Yes, sir, go ahead. Yeah, yes, your room is making our flight plan right now. So, stand by a minute. Are your car back? Okay, stand by for a minute. Obrigado, senhor. Argentina going 9-1-9-0-1-1. Have you any news? Noticias del Plan de Vuelo. Not yet. Hello, Argentina's 1901. Roger. Sir, here we have a confirmation from our company about the flight plan. Have you any news? Oceané, Oscar November Kilo. Prossiga. No pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio 1. O box de parada é de 05. É, pátio 3, portão 5, é isso? Afirmo. Autorizado, chame no término. Chamarei, Oscar November Kilo. Ok. Azul, 1911. Go ahead, sir. I'm really sorry, but have you any news? Did you step around and advise you the new flight plan is 200630? Okay, can you say that again? Our flight plan is immediate. It was a kind of mistake between 0430 and 0530. I don't know who was the who made the mistake, if our dispatcher or someone on the retransmission to receive a center. I don't know where was the mistake, but our flight plan must be at 0530. Yeah, the mistake. There is the mistake, but the new flight plan is 2630. I am contacting the Recife Center to approve your flight plan immediately. But you needed to stand by. Okay, sir. Thank you very much. Yes, I don't know what, I'm really sorry, but as soon as you can, because we have all the passengers on board, you know. Okay, I know. I'm contacting the Recife Center right now. Thank you. Controle Salvador, Oscar 90 Kilo, repassando o terreno do reboque para o box de número 5 do pátio principal. Ciente. Obrigado, bom dia. Bom dia. Luis Salvador, Argentina 19011. And I want to hold on just one more minute for copy. Yes, we're ready to copy. Just one more minute to just check your clock with center. Okay, one more minute, no problem. Obrigado. One nine zero one copy. Yes, of course. Go ahead. Sierra Alpha Echo Zulu, level 380. Take off runway 10, right turn, Tango 1 departure, Delta Oscar Kilo Lima uniform transition via Echo Zulu 44, then according flight plan route, squawk 5122, Salvador departure control 119.80.